psicológico. Guerras travas na no tempo que agora se confirmou. Revejo e vejo o mundo do mesmo jeito. Tancando problema pensando que vai sair ileso. Seguro o peso, transfiro ele pra linha. Sua cota é vencer e vencer a cota é minha. Vi que tinha várias bad pra me atrapalhar, mas foi essa mesma bad que me fez continuar. A caminha andar, rimar, se inspirar. Sacrificou o mal pro bem me comandar. Podendo assimilar o que estava por vir. Armamento sonoro impróprio pro mesmo fim. Assim, verdades em arquivo onde é fato. Seguindo mais periculoso que coca com rato. Não é boato, mas sei onde vai parar. A fita é roubar a paz pra ela se espalhar. Lágrimas molha o caminho pra que a semente seja cultivada. Mas provo que não penso sozinho. Deixo o destino traçar a caminhada, tio. Lágrimas molha o caminho pra que a semente seja cultivada. Mas provo que não penso sozinho. Deixo o destino traçar a caminhada. Cadê a paz? Foi você quem destruiu. Menor na rua, desolado, portando seu fuzil. É sua mãe que chora a perda de um filho, apertando o gatilho na cara daquela senhora. É o futuro do Brasil. Nos fodem com o poço, nos fazem desgosto, mostrando a grande guerra civil. É que o sistema ignora. Menor no asfalto, vendendo salgado à humanidade. Diz que chora, implora, mas ignora. Atitude indigente, falta humildade. De quem é malandragem a gente aprende. Pobre da gente trabalha, com gosto pagando imposto. De frente o sistema virando um problema, virado pro lado oposto. Cadê a Dilma? Até sumiu. Povo do Nordeste, pessoa que conhece, até que a farsa dela caiu. Aí cê chama atenção, eu vejo desinformação. Votar errado e ainda quer ter a razão. Lágrimas molha o caminho pra que a semente seja cultivada. Mas provo que não penso sozinho. Deixo o destino traçar a caminhada, tio. Lágrimas molha o caminho pra que a semente seja cultivada. Mas provo que não penso sozinho. Deixo o destino traçar a caminhada.